Atinge 4.000. R2590 autorizado até 3.500 pés. É 3.502, 590. Aos 3-1, direito no 2-1, 9. 2-1, 9 à direita, obrigado. R2590, a 1-4 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação, foi casa. Isso para 2.000 pés, ajustando 095. Só posso estar no casa. O ano casa está presente. Descendo para 2.2590. Projeto 07, confirme o destino. Ferreira. A minha 250 está prisada no RNA, dá um zero. Chame a minha 250, completo final do procedimento. Chame o torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 290, 250, obrigado. Guardião 07, confirme o destino. Eu tenho 5 instantes visuais, ajuste na 095, quando possível estimar de pouso. Mais 18 minutos. E frequência livre para coordenação, guardião 07. Sonora 6250, passou Serra Vita 372, baixar para lá. 6250, continua a aproximação, vento 1, 30 graus, 109. Continua na aproximação, 6250. Já 3304 aos 33, 119.8, bom. 119.8, uma boa, já 3304. 2590, está interceptado o segmento final, procedimento do R da pista 10. Fazer 2590, ciente. Completo final do procedimento, chame o seu Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, obrigado. Bom pouso. Ah, bom, bom final de semana. Vamos. Controle Salvador, boa, da 3304 no perfil da Arbor. Da 3304, contato radar na decolagem via saída Arbor, submando o número de voo 360. Então 360, tem 3304. Azul 2590, continue a aproximação do Xadé, já joga a pista livre. Gente, visão com a pista. Bônus 648, via chegada a Mares, desce até o nível de voo 050, ajuste na 015. 050, na 015, voo no 648. Meia 250, aos 35, direita no 219. Direita 219, meia 250, obrigado. 590, pista livre, autorizado pouso, 120 graus, somos armados. Pouso autorizado, pista no 02590. É 3304, chame o centro Recife, frequente 125.1, alterno 126.0. 125.1, 126.0, Recife, da 3304, uma boa. Boa. Colônia 311, via chegada bom, se deixa até o nível de voo 070, ajuste 1015. Sim, chegada de autorização. São 3896, chegada a Mário, sem restrições, desça para o nível de voo 060, ajuste 905. Autorizado, direto TAP, então 3896. Afirmativo, procedimento em uso em Salvador VR, DMS do Rio, da pista 190. Seguinte, mantenha inicialmente a proa de TAP e aguarde autorização. Fono 648, autorizado o procedimento RNAVE da pista 190, autorizado direto para a Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste 905, repassação para a Vitor 366. Tamaral 366, voa na sua vida agora, comigo, eu vou 1648, desça 2500 pés. Sono 648, número 1 na aproximação, a critério, velocidade. A critério então, Sono 648, graças. Na 319, número 3, na aproximação, reduza para 2509. Japão 3896, autorizar direto Serra Vita 366. Desça para 2500 pés, ajuste no 015. Sando 366, o gol no 648. Gol no 648, completo sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 395, bom dia, Salvador. Bom dia, bom pulso. Chame 6311, reduza para 2309. 8, continua a aproximação, pode ir, Mister. Preparado, manda 648. Chame 6311, autorizado de descer até o nível de voo 050. Chame 3896, autorizado o procedimento R9 da pista 90, reporte passando para a vida 366. E o procedimento, a conta era passando 366. Pouso autorizado, pista 10, 130 graus, 109. Está livre de pouso na 648 da Gol, pista 90, 615. Seu nome é 3191, será autorizado, agora de autorização. Autorizado 3663, a minha irmã tem pista 10. Aqui mandou o Zé Bucan 3663. 648, 1219, à direita. 219, obrigado. M3-1-1, decoração para sequenciamento, mantenha a proa 2-1-5, está limitado pelo localizador, desce até 4 mil pés. Ativo 110, proa, poderia passar uma limite ao localizador antes que esteja fora? Correção, o chanel 6311 está limitado pela radial 290 do VR Salvador. Salvador é o nosso limite, descendo para 4 mil, na estrada de linha 30, não. Até o final do procedimento, chame para Salvador, frequência 118 do Sinal 95. 295, até já, 295. Um voo. Confirme, Salvador, bom dia, CAN 3663. CAN 3663, contatada na decolagem, via saída da Elstub, mantém o nível de voo 320. 320, seria possível uma lida da frente, CAN 3663? Verdade, direto lida, CAN 3663. Lida, CAN 3663. O chanel 6311, 1,4 milhas oeste de Salvador, reacciona a navegação, autorizado voar até a órbita 366, desça para 2500 pés, ajuste na 095. 2500, voando 366, chanel 6319. Dive para 1910, 3289. Estabilizado 6319. Chame 6319, complete final do procedimento da RNAV da pista 10, chame em Salvador, frequência 118.95. Igualmente para um pouso. Salvador, uma boa, chame 6319, estabilização RNAV da 10. Chinem 6319, continua a aproximação, vai de pista livre. Estou aí, eu, bom dia, 2065, quantidade ao zero. Chinem do Globo, mantém a posição, agora de pista livre. Mantém, 2065. 3896, direito 129, 058. Após o tráfego na curta, linha 1, Matheus. Tráfego na curta, linha 1, Matheus. 2065. Chegando a 311-01, direito 219. Chama 3663, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 126.0. 125.1, confirma a secundária? 126.0. 260, graças, bom dia, centro 363. Bom dia, bom voo. Obrigado. Decolagem 120 graus, 129. Decolagem decolagem da 1-0, 0 metros. Nós após o gol ali, mantém puxa 10. Mantém na 1-0, tá 3-2-5-9. decolou 0-3-100 e 19-8. 19-8, voo 2065, bom dia. Dia, voo 2065, passa 1.600 na Dayon. Voo 2065, contato radar na decolagem, via saída da Elf, mantenha nível de voo 360. 360 na Dayon, 2065. Controle Salvador, 3859. Contato radar na decolagem, via saída A, vou subir, mantenha nível de voo 340. Final 340, saída A, busca 3859. Coordenação com o centro de Recife, voo 2065. Certo. Mandando autoriza a proa de Totota 3859. Eu vou coordenação com o centro Recife, então 3859. 3859. É o Elefa, então 3859 inicialmente. Voando Elefa, então 3859. Voo 2065, autorizado direto, Mótiva. Grato, voo 2065. 2859, autorizado direto, Mópsa. Voando direto, Mópsa, tá 3859. O 2065, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 126 decimal 0. 251-260, voo 2065, bom dia, obrigado. Bom dia, vovô. Graças, bom trabalho. Bom dia, agora 2171, ponto, para esperar o zero. 2171, autorizado, linha de decolagem está 10, 140 graus, 109. Obrigado, decolagem, para não ser a 2171. São 3859, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. São 3859. São 3859, na escuta do controle Salvador? 3859. Chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 360.288, obrigado, bom trabalho. Finalmente, bom voo. Obrigado. Zona 71, decolou, Zona 5, 119, decimal 8. 198, obrigado, 2171. Sempre muito boa, bom dia, o 2171 decolou 1500 da Elsa. O 2171, no contato radar na decolagem, via saída da Elsa, vem mantenha nível de voo 360. Via da Elsa 36, obrigado. São 3740, vai Mário, para interceptar a chegada a Mário, esteja para o nível de voo 050, ajuste 915. dia. Torno 0964, bom dia. Voe Mari, para interceptar a chegada Mari, deixa para o nível de voo 060. Ajuste no 0165. Mari, interceptar a chegada Mari. O gol 0964. Está indo o Hernan, está bem? Agora de autorização, gol no 0964, inicialmente voe TAP. 0964 presente e TAP, obrigado. Contra 3740, autorizado Serra Vitor 366. 229, I'm on arrival, temperature level 070, 280015. Salvador, bom dia, bom número 84, linha de Paulo Plano 0, vento 140 graus, 099. Linha de Paulo Plano 0, bom número 84. T740, deixa para 2510, ajuste no 015. Autorizado, procedimento RNAV da pista 190, reversibilizado. 2500, ajustado 1015. Autorizado RNAV da 10, T3740. Dono 094, autorizado Serra Vitor 366, descendo para 4000 pés. 366, descendo a 4000, gol. Mais 27 também, contra Salvador 1198. Mais 8. 2171, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 126.0. Recife, 251.0, obrigado, bom dia, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Controle, bom dia, 1284. Gol 1184, contato radar na decolagem, via saída PUCA, submantenha nível de voo 370. 370 PUCA. América 229, number 3 to land, it is a speed 230 knots. It is 230 knots, American 229. Van 3198, via chegada mar e desça até o nível de voo 060, ajuste na 065. Número 4 na aproximação, mantenha o perfil de chegada. Autorizado 094-3 ali? 094 autorizado, Serra Vitor 366. 2799, via chegada BOF, desce até o nível de voo 070, ajuste na 095. Voo na 094, desça para 2510, ajuste na 095. Autorizado o procedimento RNAV da pista no 0, repassação para a Vitor 366. Ok, 366, bloqueia o seu procedimento, gol na 094, reportar. Vão 3740, complexo final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 295. Boa. Vão 184, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 65545, 184. América 229, speed 2009. Vão 2009. Número 3740 da TAM, na final boa. TAM 3740, assistiu altímetro no 015, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus no 09. Estimativo livre, TAM 3740. American 229, descend 4,000 feet, finish 1015. Down to 4,000 feet on 1015.